Atividade do som nas ondas sonoras combatendo a negatividade. Pra fazer você cantar, oba. Pra fazer você dançar, oba. Sente o êxtase musical. Parceria Madalena, Vila Industrial. Curtindo no morro, fundo de quintal. Na festa de garagem, qualquer local. Nas pistas, pelos bailes, plantando mal de astral. Pra cima, não deixando a autoestima desejar. Vamos lá, é, que eu sei não é novela, mas quero que me acompanhar. Esse som vai inflamar. Quem não dança vai cantar. Quem não canta vai dançar. Segue o ritmo. Esse som vai inflamar. Quem não dança vai cantar. Quem não canta vai dançar. Segue o ritmo. Quer bagunçar, as mina quer balançar. E nessa noite deixe a tristeza fora. Os mano vai chegar, as mina quer beijar. Esse é o clima que deixa tudo da hora. Um estranho louco é botar um sorriso, um brinco gelado, uns pano gringo. Sinta a liberdade com sentimento, todos me conhecem, eu faço o momento. W-Vato, vem com nós, é só louco. Quem quer dançar, vem dançar. Eu vou zoar sem tirar. Os ramela nem vê que aqui não cola. Quem quer dançar, vem dançar. Eu vou colar sem pagar. Nós é VIP e essa noite é nossa. Esse som vai inflamar. Quem não dança vai cantar. Quem não canta vai dançar. Segue o ritmo. Esse som vai inflamar. Quem não dança vai cantar. Quem não canta vai dançar. Segue o ritmo. Dance e cante. Fica sozinha que não pode não. Dance e cante. Só rola beijo dentro do salão. Dance e cante. Então vai menina, mexe o seu corpão. Alucinante. Deixa comigo. DJ, pare o som. Já dancei, não cansei. Preta, show, vem que eu te amei. Já fiquei, já beijei. Vem que a champanhe estourei. Tô curtindo, quero é mais. Meu romance se desfaz. Conta nega, vem que tais. Tais mulheres me atrai. Você não quer mais ficar comigo só porque eu olhei. Tchau, meu instinto é fatal. Esse som vai inflamar. Quem não dança vai cantar. Quem não canta vai dançar. Segue o ritmo. Esse som vai inflamar. Quem não dança vai cantar. Quem não canta vai dançar. Segue o ritmo. Esse som vai inflamar. Musicalidade, stand-up, herói, passo mais. Muito louco, hein? Extra. Esse som vai inflamar. Quem não dançar vai cantar. Quem não cantar vai dançar. Segue o ritmo, esse som.